Ficheiro 64, página 518. Estes dois homens são acusados, madame, disse Luís, indicando Raymond e o conde com um gesto da mão. Acusados de feitiçaria, de bruxaria, de perversão da busca legítima pelo conhecimento numa exploração das artes ocultas. A sua voz era fria e implacável. Tais práticas floresceram durante o reinado do meu avô, mas não permitiremos tais práticas malignas no nosso reino. O rei estalou os dedos para uma das figuras encapuzadas, que estava sentada à mesa com caneta e tinta, diante de um maço de folhas de papel. Leia as acusações, por favor, disse ele. O homem encapuzado levantou-se obedientemente e começou a ler um dos documentos. Acusações de bestialidade e sacrifício odiosos, de derramamento do sangue de inocentes, de profanação do rito mais sagrado da missa pelo ultraje à hóstia, da realização de ritos profanos no altar de Deus. Tive uma rápida visão do que o ato de cura que Raymond realizara em mim no Hospital des Anges deveria parecer e senti-me profundamente grata por ninguém o ter descoberto. Ouvi o nome do Carrefour ser mencionado e engoli uma repentina onda de bilis. O que dissera o pastor Laurent? O bruxo do Carrefour fora queimado em Paris há apenas 20 anos, sob as mesmas acusações que eu ouvia agora. A invocação de demónios e poderes das trevas, a provocação de doença e morte em troca de pagamento. Coloquei a mão sobre o estômago, lembrando-me vividamente da cáscara sagrada. A maldição de membros da corte, o defloramento de virgens. Lancei um rápido olhar para o conde, mas o seu rosto parecia de pedra, os lábios pressionados com força enquanto ouvia. Raymond permanecia absolutamente imóvel, os cabelos prateados roçando os ombros, como se ouvisse algo tão inconsequente quanto o canto de um melro no campo. Eu vira os símbolos cabalísticos no seu armário, mas não podia conciliar o homem que eu conhecia, o envenenador piedoso, o farmacêutico prático, com a lista de vilanias que estava a ser lida. Finalmente, o indiciamento terminou. O homem encapuzado olhou para o rei e, a um sinal, sentou-se outra vez. Foi feita uma investigação completa, disse o rei voltando-se para mim. Foram apresentadas provas e os depoimentos de muitos testemunhos tomados. Parece claro, voltou-se com um olhar frio para os dois magos acusados, que ambos fizeram investigações nos escritos de antigos filósofos e empregaram as artes da profecia, usando o cálculo dos movimentos dos corpos celestes. Ainda assim, encolheu os ombros. Em si mesmo, isso não é um crime, pelo que me deram a entender. Olhou para um homem corpulento e encapuzado, que eu suspeitava tratar-se do bispo de Paris. Isso não está necessariamente em desacordo com os ensinamentos da Igreja. Até mesmo o abençoado Santo Agostinho era conhecido pelas suas investigações dos mistérios da astrologia. Recordei-me vagamente que Santo Agostinho havia de facto estudado astrologia e havia, com certo desdém, descartado esse conhecimento como um monte de disparates. Ainda assim, eu duvidava que Luís tivesse lido Confissões de Santo Agostinho, e essa linha de argumentação era sem dúvida boa para alguém acusado de feitiçaria. Observar estrelas parecia algo bastante inofensivo em comparação a sacrifício de crianças e orgias inomináveis. Começava a imaginar com considerável apreensão exatamente o que estava eu a fazer naquela assembleia. Teria alguém, afinal de contas, visto mestre Raymond comigo no hospital? Não temos nada contra o uso adequado do conhecimento, nem contra a busca do saber, continuou o rei em voz pausada. Há muito que aprender com os escritos dos filósofos antigos, se forem abordados com a devida cautela e humildade de espírito. Mas é verdade que, embora esses escritos possam ter muito valor, o mal também pode ser aí descoberto, e a busca absoluta pela sabedoria ser pervertida no desejo de poder e riqueza, os valores mundanos. Olhou de um para o outro dos dois feiticeiros acusados mais uma vez, obviamente tirando conclusões quanto a quem seria o mais inclinado a esse tipo de perversão. O conde ainda suava. Manchas de suor escureciam a seda branca do seu casaco. Não, majestade, disse ele, sacudindo para trás os cabelos negros e fixando os olhos flamejantes no mestre Raymond. É verdade que há forças das trevas a atuar na região. A vileza da qual se fala caminha entre nós. Mas tal malignidade não habita o peito do seu súbdito mais leal. E ele bateu no próprio peito, para o caso não termos entendido bem. Não, majestade. Para a perversão do conhecimento e o uso de artes proibidas, vossa majestade deve procurar fora da sua própria corte. Ele não acusou o mestre Raymond, claramente, mas a direção do seu olhar penetrante era óbvia. O rei manteve-se inabalável perante aquela explosão. Tais abominações floresceram durante o reinado do meu avô, disse ele sem se alterar. Nós extirpámo-las onde quer que fossem encontradas. Destruímos a ameaça desse mal onde pudesse existir no nosso reino. Feiticeiros, bruxos, aqueles que pervertem os ensinamentos da Igreja, Messia, não permitiremos que essas perversões surjam novamente. O rei bateu ao de leve com as mãos abertas em cima da mesa e empertigou-se. Ainda olhando fixamente para Raymond e para o conde, estendeu a mão na minha direção. Nós trouxemos aqui uma testemunha, declarou. Um juiz infalível da verdade e da pureza do coração. Produzi um pequeno ruído balbuciante que fez com que o rei se voltasse para mim. Uma dama branca, disse ele, em voz baixa. La dame blanche, não pode mentir. Ela vê o coração e a alma de um homem e pode transformar essa verdade para o bem ou para a destruição. A atmosfera irreal que pairava sobre a noite desapareceu como que por encanto. A leve sensação de tontura provocada pelo vinho desapareceu. E de repente fiquei absolutamente sóbria. Abri a boca e logo a fechei, percebendo que não havia nada que eu pudesse dizer. O pavor começou a descer pela minha espinha dorsal e enrolou-se como uma cobra à minha barriga quando o rei fez os seus arranjos. Dois pentagramas foram desenhados no soalho, dentro de cada um dos quais deveria ficar um bruxo. Cada qual iria, então, dar o seu testemunho sobre as suas próprias atividades e motivos. E a dama branca julgaria a verdade do que fora dito. Valha-me Deus, disse eu a meia voz. Monsieur le Comte, o rei indicou o primeiro pentagrama desenhado a giz sobre a carpete. Somente um rei trataria um Aubusson genuíno com tão arrogante indiferença. O conde caminhou rente a mim ao dirigir-se ao seu lugar. Ao passar, ouvi um sussurro quase inaudível. Cuidado, madame, eu não trabalho sozinho. Assumiu o seu lugar e virou-se de frente para mim, com uma mesura irónica, aparentemente calmo. A implicação era bastante clara. Se eu o condenasse, os seus subordinados surgiriam prontamente para me cortar os mamilos e incendiar o depósito de Jared. Humedeci os meus lábios secos, amaldiçoando Luís, porque é que ele não quis apenas o meu corpo? Raymond pisou descontraídamente no seu próprio espaço delimitado a giz e cumprimentou-me cordialmente com um aceno da cabeça. Nenhuma indicação ou sugestão naqueles olhos negros e redondos para me servir de guia. Eu não fazia a menor ideia do que deveria vir em seguida. O rei indicou com um gesto para eu me posicionar à sua frente, entre os dois pentagramas. Os homens encapuzados Levantaram-se e perfilaram-se atrás do rei, um grupo ameaçador e sem rosto. Fez-se um silêncio absoluto. O fumo da vela pairava como uma mortalha junto ao teto ornamentado a ouro. Alguns filetes deixando-se levar pelas lânguidas correntes de ar. Todos os olhos se concentravam em mim. Finalmente, por desespero, voltei-me para o conde e abanei a cabeça. Pode começar, Monsieur le Comte, disse eu. Ele sorriu. Ao menos presumi que aquele rito pretendia ser um sorriso. E começou partindo de uma explicação da fundação da Cabala e prosseguindo com uma exegese sobre as 23 letras do alfabeto hebraico e o profundo simbolismo de tudo aquilo. Soava completamente erudito, completamente inócuo e terrivelmente aborrecido. O rei bocejou, sem se dar ao trabalho de cobrir a boca. Enquanto isso, eu repassava alternativas na minha mente. Este homem tinha-me ameaçado e atacado, e atentara contra a vida de Jamie. Fosse por questões políticas ou pessoais, não fazia muita diferença. Ele fora, com toda a probabilidade, o chefe do bando de violadores que armou uma cilada a mim e a Mary. Além de tudo isso e dos rumores que eu ouvira sobre as suas outras atividades, era uma grande ameaça para o sucesso da nossa tentativa de frustrar os planos de Carlos Stuart. Eu iria deixar que ele se safasse desta? Deixar que continuasse a exercer a sua influência junto do rei em nome de Stuart? Deixar que continuasse a vaguear pelas ruas escuras de Paris com um bando de ofensores mascarados? Eu podia ver os meus mamilos eretos de medo, projetando-se ousadamente contra a seda do meu vestido. Mas impertiguei-me e fitei-o com um olhar fulminante mesmo assim. Espera um minuto, disse eu. Tudo o que disse até agora é verdadeiro, Monsieur le Comte, mas vejo uma sombra atrás das suas palavras. O conde ficou boquiaberto. Luís, repentinamente interessado, parou de se apoiar negligentemente sobre a mesa e endireitou-se. Fechei os olhos e pus os dedos sobre as pálpebras, como se olhasse para dentro. Vejo um nome na sua mente, Monsieur le Comte, disse eu. A minha voz soava ofegante e estrangulada de medo, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Deixei cair as mãos e olhei-o diretamente nos olhos. Le disciple du mal, disse eu. Qual é a sua relação com le disciple, Monsieur le Comte? Realmente, ele não sabia disfarçar as suas emoções. Os seus olhos saltaram e o seu rosto ficou lívido. Senti um fluxo pequeno e cruel de satisfação sob o medo. O nome de Le Disciple du Mal também era familiar ao rei. Os olhos escuros e sonolentos estreitaram-se repentinamente, transformando-se em duas fendas. O conde podia ser um charlatão e um patife, mas não era um cobarde. Reunindo forças, fitou-me furiosamente e atirou a cabeça para trás. Esta mulher mente, disse ele, soando tão definitivo quanto o fizera, ao informar à audiência que a letra Aleph simbolizava a fonte do sangue de Cristo. Ela não é uma verdadeira dama branca, mas uma serva de Satã, associada ao seu mestre, o famoso feiticeiro aprendiz de Du Carrefour. Ele apontou dramaticamente para Raymond, que pareceu ligeiramente surpreendido. Um dos homens encapuzados fez o sinal da cruz e eu ouvi o sussurro quase inaudível de uma breve prece entre as sombras. Posso provar o que digo, declarou o conde, sem deixar que alguma outra pessoa tomasse a palavra. Enfiou a mão no peito do casaco. Lembrei-me da adaga que ele tirara da manga na noite do jantar e retesei o corpo para me esquivar. Mas não foi uma faca que ele apresentou. A Bíblia Sagrada diz: eles poderão lidar com serpentes sem sofrer nenhum dano, bradou. E por esses sinais vocês conhecerão os servos do verdadeiro Deus. Achei que devia ser uma pequena serpente do género pitão. Tinha quase 1 metro de comprimento. A pele, lisa e brilhante, em castanhos e dourados. Sinuosa e escorregadia como uma corda untada com óleo. Com um par de desconcertantes olhos dourados. Ouviu-se um coro de respiração sufocada à aparição do animal. E dois dos juízes encapuzados deram um rápido passo para trás. O próprio Luís ficou mais do que ligeiramente assustado e olhou apressado ao seu redor, à procura do seu guarda-costas, parado junto à porta do aposento com os olhos esbugalhados. A cobra fez 1 ou 2 movimentos rápidos com a língua, experimentando o ar, aparentemente decidindo que a mistura de cera de vela e incenso não era comestível, virou-se e fez uma tentativa de se enfiar de novo no bolso quente, de onde fora bruscamente retirada. O conde segurou-a habilmente atrás da cabeça e empurrou-a na minha direção. Estão a ver? Disse triunfalmente. A mulher encolhe-se de medo. Ela é uma bruxa. Na verdade, comparada a um dos juízes que se refugiara junto à parede mais distante, eu era um monumento de bravura e coragem. Mas devo admitir que deram um passo atrás, involuntariamente, quando a serpente apareceu. Então, dei um passo à frente outra vez, com a intenção de tirá-la de perto de mim. Afinal, a maldita serpente não era venenosa. Talvez víssemos o quanto era inofensiva se eu a enrolasse em volta do seu pescoço. Antes que eu pudesse alcançá-lo, entretanto, mestre Raymond falou atrás de mim. Com toda aquela comoção, eu praticamente o havia esquecido. Isso não é tudo o que a Bíblia diz, Monsieur le Comte, observou Raymond. Ele não ergueu a voz, e o largo rosto de anfíbio estava suave como um pudim. Ainda assim, o zumbido de vozes parou, e o rei voltou-se para ouvir. Sim, Monsieur, disse ele. Raymond acenou com a cabeça num reconhecimento educado por ter a palavra, e enfiou as duas mãos dentro do seu roupão. De um bolso, retirou um frasco, do outro, uma pequena chávena. Eles poderão lidar com serpentes sem sofrer nenhum dano, citou. E, se tomarem qualquer veneno mortal, não morrerão. Estendeu a chávena na palma da mão, o revestimento interno prateado, brilhando à luz da vela. O frasco foi posicionado acima da chávena, pronto para despejar. Já que tanto Milady Brochtoirard e eu mesmo fomos acusados, disse Raymond com um rápido olhar para mim, sugiro que nós os três façamos este teste. Tenho a sua permissão, Vossa Majestade? Luís parecia um pouco confuso com o rápido progresso dos acontecimentos, mas assentiu com um movimento da cabeça. Um fio fino de um líquido âmbar caiu na chávena e imediatamente tornou-se vermelho e começou a borbulhar, como se o conteúdo da chávena estivesse a ferver. Sangue de dragão, disse Raymond didaticamente, agitando a chávena. Inteiramente inócuo aos puros de coração. Exibiu um sorriso desdentado, encorajador, e passou-me a chávena. Não parecia haver muito a fazer, a não ser bebê-lo. O sangue de dragão parecia ser algum tipo de bicarbonato de sódio. Tinha o gosto de conhaque com sais de frutos. Bebi 2 ou 3 bons goles e devolvi a chávena. Com a devida cerimónia, Raymond também bebeu. Baixou a chávena, exibindo os lábios tingidos de cor de rosa, e voltou-se para o rei. Posso pedir a la Dame Blanche para dar a chave na Monsieur le Comte? Inquiriu. Mostrou, com um gesto, os riscos de giz aos seus pés, para indicar que ele não podia pisar fora da proteção do pentagrama. Um aceno de cabeça do rei, peguei na chávena e voltei mecanicamente em direção ao conde. Talvez uns 2 metros de carpete para atravessar. Dei o primeiro passo, depois outro, os joelhos tremendo mais violentamente do que haviam tremido antes, na pequena antessala sozinha com o rei. A dama branca vê a verdadeira natureza de um homem. Eu via? Eu realmente sabia alguma coisa a respeito de qualquer um dos dois, Raymond ou o Conde? Eu poderia ter impedido aquele desfecho? Fiz essa pergunta a mim mesma centenas de vezes, milhares de vezes, mais tarde. Eu poderia ter agido de outra forma? Lembrei-me dos meus pensamentos errantes ao conhecer Carlos Stuart. Como seria conveniente para todos se ele morresse? Mas uma pessoa não pode matar um homem por causa das suas crenças, ainda que o exercício dessas crenças signifique a morte de inocentes. Ou pode? Eu não sabia. Não sabia se o Conde era culpado. Não sabia se Raymond era inocente. Não sabia se a busca de uma causa nobre justificava o uso de meios desonrosos. Eu não sabia quanto valia uma vida, ou mil. Não sabia o preço verdadeiro da vingança. Não sabia que a chave na que eu segurava nas minhas mãos era a morte. O cristal branco continuava pendurado no meu pescoço. O seu peso era um lembrete de veneno. Não vira Raymond acrescentar nada ao conteúdo da chávena. Ninguém o fizera, eu tinha a certeza. Mas não precisava de mergulhar o cristal no líquido cor-de-sangue para saber o que ele agora continha. O Conde leu esse conhecimento no meu rosto. La Dame Blanche não mente. Ele hesitou, olhando para a chávena borbulhante. Beba, monsieur, disse o rei. Os olhos escuros estavam velados mais uma vez, indecifráveis. Ou tem medo? O Conde podia ter muitas coisas a seu descrédito, mas a cobardia não era uma delas. O seu rosto estava pálido e resoluto, mas ele olhou diretamente nos olhos do rei, com um leve sorriso. Não, majestade, disse ele. Tirou a chávena da minha mão e esvaziou-a, os olhos fixos nos meus. Mantiveram-se no meu rosto, olhando-me fixamente, mesmo enquanto ficavam vidrados com o conhecimento da morte. A dama branca pode transformar a natureza de um homem para o bem ou para a destruição. O corpo do Conde bateu no chão, contorcendo-se, e um coro de gritos e berros ergueu-se dos observadores encapuzados, abafando qualquer som que ele pudesse ter emitido. Os seus calcanhares tamborilaram por um instante silenciosos no tapete florido. O seu corpo arqueou-se, depois abateu-se languidamente. A serpente, completamente decepcionada, libertou-se das dobras desordenadas de cetim branco e fugiu, deslizando ligeira em direção ao santuário dos pés de Luís. Foi um pandemónio.